Julien, pour partir de Juliette. Encore, réponds à Tesla Juliette, je viens bien d'eux. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Whisky Romeo Romeo, cruza 230 para 1150. Papá Romeu, Whisky Romeu Romeu, acione identificação, autorizada a chegada a Marileza para nível de voo 050, QNH-1022. Para o 050, QNH-1022, Romeu. Estabilizado, Xané 63, iniciado. Xané 6310, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. Via Juliette, portão número 8. Via Juliette para o 08, para 3662. E ele é sexway. Juliette, 4060. Controle, boa noite, Papa. Papa, Papa Delta, acionei seu Whisky. Papa, Papa, Alfa Delta, acionei identificação. Autorizada a chegada a Marileza para nível de voo 050, QNH no 022. Mari, destino para o 050, Alfa, Alfa Delta. Papa Romeu Whisky Romeu Romeu, desça para 2000 pés, QNH 022. 2000 pés, Romeu Romeu. E pagar isso aqui? Romeu, tudo bem? Confirma no controle instalador? Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, via Penzulu 19, saída Momo, transição Trot. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5437, corteja. Aerovia Pêndulo 19. Puxa para o pushback do planeta. É 310 ao 56, direito 1219. Direito 1219. Solo, Salvador, boa noite, Oceaner 63, Uno Zero, divulgando na solicitação. Taxi Alfa, repassando da Juliette. Alfa, repassada com da Juliette, Juliette. Autoridade chamar o táxi. Livre do ano 885. Papapá, Alfa, Alfa, Delta, desça para 3.000 pés, QNH, no 0, 2, 2. Desça para 3.000, Alfa, Alfa, Alfa. Desça para a pista, 4, 0, 7, 0. 4, 0, 7, 0, chame torre 1, 1, 8, décima, 6. 8, 6. Oi, Salvador, boa noite, faz o 4, 0, 7, 0. 4070, reporte externo baixado de checar. Reportarei. Confira aqui, dá uma olhada. Úmida. Certo. Externo baixou e travou, visual azul 4070. 4070, pouso autorizado, não 50 graus, 15 nós. Confirmando, 15015. Afirmo. Papá Romeu, Whisky Romeu, Romeu, autorizado final ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. Ok, autorizado ILS X-Ray. Reportarei no localizador, o Whisky Romeu Romeu. Está molhada, azul. Certo. Será o próximo para pushback no setor? 2, marca a guarda número 3 para pushback no setor. Alfa, Alfa Delta, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte utilizado no localizador. Reportarei externo, modelo meu. Pro 070. Ao 02, direito 219. Foi lá, lembrar, obrigado. Salvador, Gol 1885 POB 174, atendendo o Galeão com 3 horas e 43, pronto para o táxi. Tô no 74 a bordo, altímetro no 022, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1986, bom gol. Inclusive táxi via Índia e Alfa no ponto de espera torre 1986, graças, Gol 1885. Número 3, encordenação do equipe de solo, após saída da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o pushback novamente, chama para o táxi. E após a saída da aeronave da companhia na retaguarda, chama para o táxi. Equipe 5216 para puxa acionar. Alfa Delta, informam que Salvador opera visual nos mínimos, chuva leve sobre o campo. Gente, eu vou fazer. Pro outro litoral, sul, Guarão. Guarão 07, a sua retaguarda, eu tenho retaguarda não, a sua esquerda, eu tenho um aeronave já autorizado a pouso, para evitar aí o tiquez, após a passagem da linha de decolagem com o Proaçu, no 50 graus, 15907. Alfa, Alfa Delta, chame torre 1-1-8, décima meia. Boa noite. Boa noite, Alfa Delta. Alfa, Alfa Delta, continue a aproximação, reporte baixa de trânsito, checado visual. Gente, Alfa Delta. Guardião está livre da decolagem com Proaçu, no 50 graus, 15-9. Boa noite, 527, para Galeão 360. Boa noite, 527, saída prevista da EULE da Bridge, aguarde cópia. Azul 4070, táxi via Juliette, portão 1. Eu tenho 28 para ela. Autorizado Galeão, nível 360, via Penzolu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0 por a direita, controle 120 decima 8, aciona 5446, proteja. Boa noite. Aqui, comportando, funciona 0, com a direita, controle 120 decima 8, e o transponder 546 está no portão 04. 5227, cotejamento correto, chama para pushback de treinamento. Obrigado. Salvador, Whisky Romeu, Romeu, Whisky Romeu, informa o parte destino. Parte 3. Parte de alvo, aquilo, parte 3. 3 com 185 no PLB, alternando com fim, com 3 horas e 30 de autonomia para o táxi. No 613, 185 a bordo, altímetro no 022, táxi via Índia Alfa, no ponto espera 1856, bom voo. Táxi Índia Alfa, no ponto espera 186, no meio no 10, obrigado, boa noite. Passaria 2224, coordenação com a equipe de solo, após passagem do banho da Golf na retaguarda, autorizado o pushback finalmente, chama para o táxi. Ajustado, chegada Mário, 1398. Voo 1392, poderia chamar na frequência 123.4? 123.4013, vai chamar. Via Upper Zulu 10, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, aciona 5451, controle 120.8, corteja. Aqui você é autorizado 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 10, decola 10, primeira curva à direita, perfil da El Leda Bridge, 5451 no transponder, 208, controle 6201. Protejamento correto, chama para pushback treinamento. Camará posicionado, está no gate. Oito de cinco alinhar e manter no zero. Gol 9604 com a X-Ray. Gol 9604, acende a identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, quem negar 1022. Maru 50, com 1022, o voo 1604. Gol 5526, está deliberado para o posicionar após o passarelo do celular. Afirmo, em coordenação com a equipe de solo, faz início do táxi do Passaredo, está autorizado, chama para o táxi. Gente, após o táxi do Passaredo, vai iniciar o funcionamento, chama na cidade. Gente, boa noite, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Boa noite, 85, decolagem autorizada, 950 graus, 15 nas. Sim, decolagem, dá 10, boa noite. No meio, no 3, alinhar e manter. A bordo, altímetro 1022, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1876, bom voo. Índia Alfa, 186, ponto espera, já sei, até a próxima. Cinco ao Zono 1, controle 128, boa viagem. 1208, gol 1885, tá breve. Grande Salvador, muito boa noite, é o Gol 1885, decolou São Zero, cruza 2000 pés. Gol 1885, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. Saída da El, subvigilância e ascensão nível 360, Gol 1885. Decolagem autorizada, não 50 graus, 15 não. Autorizado, decolagem 50, Romeu, 3. Areia do alinhar e manter. Mantenha-se em condições de visão de 500 pés. Confirme o pessoas a bordo? 0400, aporte visual, coloca de pouso. Bordo, altímetro 1022, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1986, bom voo. Via Índia Alfa, ponto de espera 1026, bom trabalho. Boa noite. Guardião 07, livre frequência para coordenação. Aeronave na escuta do controle Salvador, informe Salvador para avisar nos mínimos, porém a torre informa sem chuva. 7, 3, 9, 8. 7, 1, 1, 9, 6, 0, 4. Torre 1, 9, 6 para o cruzamento, dono 7. Boa noite, no 6, no 3, transfere. Boa noite, 6, no 3, passando no 052, contato radar, suba para nível de voo 360, sai da árvore. 360, árvore, no 6, no 3. Tip, alinhar e manter após o passarinho. Os 224 decola aos 16, controle 128, boa viagem. Controle 208, obrigado senhor, bom dia. Boa, boa noite. Boa noite. 224, boa noite. Passarelo 2224, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 224, saída Momo. Senhor passarelo 2224. 0, saída Momo. Gol 1885, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-2525, muito grato, boa noite, até breve. Gol 1885, a secundária 133.25. Meia 04, segue tráfego, 12 horas, 11 milhas, desça para 2000 pés, que é legal no 022, pode estabilizado no localizador, gol 1604. Para 2000 com 1022, como número 2, chamarei estabilizado no 604. Solo Salvador, muito boa noite, Oceanair 6310, com a X-Ray, autorização recíproca. Oceanair 6310, autorizado Recife, nível 350, via Freeway 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10 por da esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5454, proteja. Autorizado Recife, nível 350, via Freeway 58, decola da 10 por primeira curva esquerda, no perfil da Puca Aracaju. O controle é 1208, responde a 5454, pelo Chanel 6310. Protejamento correto, chama para feedback, sonamento. Chamada pronta, portão 62. Foca. Controle, autoriza o passageiro 2224 com uma Bangu da frente? Confirma, entrou a 2224. Bangu ou Juazeiro, direto. Aguarde. Obrigado. Guardião 07, confirma o POB. Guardião 07, o QNH no 022, Salvador para nos mínimos visuais sem chuva. Passarei do 224, vou direto, Juazeiro. Juazeiro 224, muitíssimo obrigado. Sobrão 398. Cono 398, chame torre 118, decimal 6. 861, 398. Cono 603, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. Qual centro Recife, 288, alternando 260. Voo 1613, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, 3526, decola. 3526, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 190, sai da PUCA. 190, perfil PUCA, 3526. Desculpa, 071, prossiga. Plano para Copa. Campinas, nível 360, via Pendulu 16, saída da E, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, aciona 5462, controle 120, decimal 8, proteja.